a nossa homenagem a cheia de menina grande. Maior banda de forró do momento tem que fazer. Grande Vicente Neri, cada bom, hein? Onde passa é casa cheia. É igual a Terríveis. Agradeço a Deus, esse povão. Olha, chegou. Ela chegou de mansinho, me chamando de benzinho, como quem nunca querendo. Eu que estava tão sozinho, tão carente de carinho, acabei me envolvendo. Eu que vive sempre alerta, esqueci a porta aberta, sem licença ela entrou. Não precisou de malícia, usou somente a malícia e meu coração ganhou. Não precisou de perícia, usou somente a malícia e meu coração ganhou. Ela veio me trazer a fantasia de viver, de querer e de gostar. Mas assim como surgiu, não deixou rastro e sumiu. Não foi, não é e nunca será. Mas assim como surgiu, não deixou rastro e sumiu. Não foi, não é e nunca será. Me lembrando de esquecer, tô roendo uma saudade arrochada. Foi amor por uma noite, foi pecado, foi açoite. Foi mentira, foi verdade, é verdade, Verônica, é verdade, diabo. Foi amor por uma noite, foi pecado, foi açoite. Foi mentira, foi verdade. Epa, meus filhos, é aqui, meu filho. Essa aí é homenagem. Já vai? Vamos nessa! Chega aqui, chega aqui! Eu transformei meu coração num templo pra guardar você. De tanto amor eu fiquei cego e não quis ver que nesse mundo ninguém é ninguém. E mesmo assim eu fui em frente e fui vivendo por viver. Não aprendi que é preciso aprender. Grande amor também se acaba.